Vagar de dia, de dia não tem. cedem-se continuamente. As primeiras trazem peixe e as últimas principalmente. Oh, filha, vai-te deitar, vai pra cama. Se perdes teu ar trouxista, com tua graça atravessa, perde a cabeça qualquer fadista. Se és cantadeira de brilho, vem cantar ao desafio. Mas toma tino, não diz um passo maldade, porque o teu cheiro traçado já traçou o meu destino. Bota fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo com o bater do coração. Bota fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo com o bater do coração. Atira-me uma cantiga de amor que diga coisas do fado, de uma cigana que amava como eu gostava de ser amado. Doutrinar desta guitarra o destino fez amarra que me prendeu. Que triste fado, afinal tu é que fizeste o mal e quem o paga sou eu. Bota fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo com o bater do coração. Bota fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo com o bater do coração. Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo com o bater do coração. Bota fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo com o bater do coração. Você não vê, mulata, dá-me esta dança.

já morou. Adeus, meu bairro de encantos, dos teus mais velhos recantos, só a saudade ficou. Adeus, moraria. Vê-se, pois, a gargantilha porque amanhã é domingo e eu quero que o povo note a maneira como brilha no bico do teu decote. E se alguém perguntar, dizes que eu a comprei. Ninguém precisa saber que foi por ti que a roubei. E se alguém desconfiar, porque não tenho um tostão, dizes que é uma vulgar joia de imitação. Nunca fui grande ladrão, nunca dei golpe perfeito. Acho que foi a paixão que me aguçou o jeito. Por isso põe a gargantilha, porque amanhã é domingo e eu quero que o povo note a maneira como brilha no bico do teu decote. de repente tudo vira, tudo para, avança e gira. Lentamente tudo muda, se aceita, rejeita ou acostuma. Se aceita, rejeita ou acostuma. São as asas do desejo, ao sabor de uma paixão, recordações de um beijo, nas horas de sol. Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Primeiro foram as mãos que me disseram que ali havia gente de verdade. Depois fugi-te pelo corpo acima, medi-te na boca a intensidade. Senti que ali dentro havia um tigre. Naquele repouso havia movimento. Olhei-te no sol, havia pedras. Parámos ambos como se parasse o tempo. Parámos ambos como se parasse o tempo. É tão difícil encontrar pessoas assim bonitas. É tão difícil encontrar pessoas assim bonitas. Thank you. Atrevi-me a mergulhar nos teus cabelos, respirando o espanto que me deras. Ali havia força, havia fogo, havia memória que aprenderas. Senti no corpo todo um arrepio, senti nas veias um fogo esquecido. Percebemos num minuto a vida toda, sem nada te dizer, ficaste ali comigo. Sem nada te dizer, ficaste ali comigo. É tão difícil encontrar pessoas assim bonitas. É tão difícil encontrar pessoas assim bonitas. De projetos e futuro, de coisas banais, frivolidades. Mas quando me sorriste, parou tudo. Problemas do mundo, enormidades. Senti que um rio parara e que um nevoeiro vestia nos teus dedos capa e espada. Queria tanto que um olhar bastasse e não fosse no fundo preciso. Eu queria tanto que um olhar bastasse e não fosse preciso dizer nada. É tão difícil encontrar pessoas assim bonitas. É tão difícil encontrar pessoas assim. Há muito tempo um grande povo conquistou o mar, novas terras, novos mundos no seu navegar, e de costumes que não eram seus, a esses homens impôs o seu Deus. Foi este povo que um dia viu nascer a vida, em liberdade abriu os braços e depois sorriu. O seu sorriso era tão profundo, maior que todo o império do mundo. O trovador cantou um madrigal em flor, cantou canções de amigo e cânticas de amor, a história da senha que Pedro tanto amou, e o cantar da sereia que o português tantas vezes escutou. E todo mundo histórias de princesas, histórias de dragões gigantes que no mar o português venceu. E na voz de um poeta que hoje canto aqui renasceu. De madrugada o trovador certo dia partiu, e a canção que cantava nunca mais se ouviu. Ficou apenas a esperança de um povo que o trovador fez nascer de novo. O trovador cantou um madrigal em flor, cantou canções de amigo e cantigas de amor gigantes que no mar o português venceu. E na voz de um poeta, um povo que hoje canto aqui esta página em branco é tudo o que resta de ti em mim. Esta voz que estremece quando diz devagar que chegou o fim. Nossos olhos que se encontram como quem se despede sem pressa de partir. E de novo na memória um passado sem história que viveu de fingir. Quem parte deixa sempre uma parte, deixa sempre um pedaço do que construiu. Quem fica não esquece os abraços do amor que partiu. Quem fica, fica sempre calado, fica sempre sentado, com o peito ao frio. O que resta de nós é esta dor fria que nos deixa só. A semente que morreu pouco antes de gerar um filho em nós. Foste embora, meu amor, e eu fiquei aqui parado a olhar o que há de vir. À espera de um cavalo ou de um barco que passe para também eu parti. Em parte deixa sempre uma parte, deixa sempre um pedaço do que construí. Quem fica, fica sempre calado, fica sempre sentado, com o peito ao frio. Quem parte deixa sempre uma parte, deixa sempre um pedaço do que construí. Quem fica não esquece de abraços do amor que partiu. Quem fica, fica sempre calado, fica sempre sentado, com o peito ao frio. Quem fica, fica sempre calado, fica sempre sentado, com o peito ao frio. Canal 2, Antena. Não deixo não. até me esquece da casaca. Ontem à noite bebi demais, até me esquece da casaca. Hoje então vejo-me tonto para aguentar a ressaca. Hoje então vejo-me tonto para aguentar a ressaca. Gosto de beber uns copinhos e uma boa sordavalhos. Gosto de beber uns copinhos e uma boa sordavalhos. O pior é que depois não tem força no trabalho. O pior é que depois não tem força no trabalho. Tasca do Zé da Vega, a gente bebe lá o que quer. Na tasca do Zé da Vega, a gente bebe lá o que quer. O tio Zé é um gajo porreiro, mas eu gosto mais da mulher. O tio Zé é um gajo porreiro, mas eu gosto mais da mulher. A minha priminha Olga trabalha numa taberna. A minha priminha Olga trabalha numa taberna. Em vez de pôr vinho à gente, só está a mostrar a perna. Em vez de pôr vinho à gente, só está a mostrar a perna. Se eu calhar de morrer num dia de nevoeiro, se eu calhar de morrer num dia de nevoeiro, vou levar um garrafão de vinho para beber mais um coveiro. Vou levar um garrafão de vinho para beber mais um coveiro. Agora vou terminar este fado que é tão fixe. Agora vou terminar este fado que é tão fixe. Vamos beber mais um copinho e o resto que se lixe. Vamos beber mais um copinho e o resto que se lixe. No amor, não há como o homem português no amor. Em Portugal, 2 da Antena Web. Que já nem espero por ti. Se eu disser que não te quero, que tenho outra mulher e já nem te posso ver, sabes que não sou sincero. Eu tenho outra mulher e já nem te posso ver. Sabes que não sou sincero, que todo o amor que eu senti, tudo quanto fiz por ti, agora já nada importa. Já deixei de sonhar e não te vou procurar, nem chorar à tua porta. Que já deixei de sonhar e não te vou procurar, nem chorar à tua porta. Se voltares algum dia e eu te disser que mentia, que aqui estou e que te espero, não creias no meu cantar. Nunca te irei perdoar, mas sabes que ainda te quero. Não creias no meu cantar, nunca te irei perdoar, mas sabes que ainda te quero. Eu quero ir. Da Rádio Antena Web. Eu sei. namorada, aquela morada que não mais verei. Adeus, velha amada, não mais voltarei. Caminho agora à toa sem rumo, erguendo no ar castelos de fumo, em busca da paz que sempre sonhei. Adeus, velha amada, não mais voltarei. Para que recordar momentos de outrora, se tudo acabou e me vou embora? Para que reviver o tempo passado? Não posso nem quero estar mais a teu lado. E aquela morada batida pelo vento, para ser esquecida sem mais um lamento. Que peso, meu Deus, de cima tirei. Adeus, velha amada, não mais voltarei. Para que recordar momentos de outrora, se tudo acabou e me vou embora? Para que reviver o tempo passado? Não posso nem quero estar mais a teu lado. E aquela morada batida pelo vento, vai ser esquecida sem mais um lamento. Que peso, meu Deus, de cima tirei. Adeus, velha amada, não mais voltarei. Adeus, velha amada, não mais voltarei. Adeus, velha amada, não mais voltarei. Adeus, velha amada, não mais voltarei. Não mais voltarei. Eu sou aquele que vive aceso no teu mundo. Eu sou aquele que te persegue num sono profundo. Serei um sonho, um pesadelo. Sou o passado recordado de um amor, um grande amor. Eu sou aquele que não esquece nem perdoa. Eu sou aquele que a tua ausência magoa. Sou uma noite nunca apagada. Eu já fui tudo e agora não sou nada. Eu estou aqui. Paixão perdida. Sou uma noite nunca apagada. Sou o final de uma história inacabada. Eu estou aqui. Oh, sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Olham em meus olhos, começou a falar. Por onde vou? você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos teus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar, e o olhar da minha mãe na porta eu deixei chorando abençoar. A minha mãe naquele dia falou-me do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr o pé. E sempre ao lado do meu pai da pequena cidade ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, que este mundo inteiro é teu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar, e o olhar da minha mãe na porta eu deixei chorando abençoar. E o olhar da minha mãe na porta eu deixei chorando abençoar. E o olhar da minha mãe na porta eu deixei chorando abençoar. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Podes vir a qualquer hora, cá estarei para te ouvir. O que tenho para fazer? Posso fazer a seguir. Podes vir quando quiseres. Já fui onde tinha que ir. Resolvi os compromissos. Agora só te quero ouvir. Podes me interromper e contar a tua história. Que aconteceu a tua pequena glória, o teu pequeno troféu. Todo o tempo do mundo para ti. Tenho todo o tempo do mundo. Julguei que o valor do que fazia era tal que o seu parasse, o mundo à volta ruía, e tu vinhas e falavas. Agora em tudo que faço, o tempo é tão relativo. Podes vir por um abraço, podes vir sem ter motivo. Tens em mim o teu espaço. Talvez rendida a uma ninharia qualquer e desaparecer, talvez perdida, já sem nada a perder. Num mar cinzento e sombrio, pelas vagas destruída, essa proa altiva, num mar de sonhos vazio, de ti própria fugitiva, sem história, sozinha e esquecida. Pagar para ver quem atrás dos panos se esconde afinal. Quem queres tu parecer? Floresta e enganos, meu falso cristal. Deitado a perder os mais sagrados vícios, tornava-me santo, enfim. Sem regatear sequer os sacrifícios, de nada sobrar de mim. Pagar para ver quem atrás dos panos se esconde afinal. Quem queres parecer? Floresta e enganos, meu falso cristal. Hei de ver, talvez vendida a uma ninharia qualquer, e desaparecer, talvez perdida, já sem nada a perder. Rasgaste-me as velas de esquina e deixaste-me à deriva. Não sei para onde vais, ao que vens, nem quantas faces tens. Pagar para ver quem atrás dos panos se esconde afinal. Quem queres parecer? Floresta e enganos, eu faço cristal. Pagar para ver quem atrás dos panos se esconde afinal. Quem queres parecer? Floresta e enganos, eu faço cristal. Pagar para ver quem atrás dos panos se esconde. Esta noite vou ser pássaro, vou voar todo o teu corpo. Minhas asas são de aço, tua pele de ferro e fogo. Por isso vem. Mais uma noite, Esta noite vou ser barco, naufragar nas tuas mãos. Minhas velas são os braços com que te prendo no chão. Esta noite vai ser tua, dá-me o que tens para me dar. Mais uma noite na rua, uma vida para inventar. Ai, eu não sei para onde vou quando não estás. E as paredes que me prendem me impedem de ir longe demais. Mais uma noite na noite, é mais um sonho perdido. Mais uma noite na noite, menos um dia contigo. Mais uma noite na noite, é mais um sonho perdido. Mais uma noite na noite, e mais um corpo vazio. Veste a minha pele, dança comigo no chão. Entre o teu corpo e o meu, perdeu-se o tempo da reação. Que sonho feito mar, oh, de que mar não sonhado, vieste tu, feiticeira, aninhar-te ao meu lado. De que fogo renascido, oh, de que lume apagado, vieste tu, feiticeira, segredar-me ao ouvido. De que fontes, de que águas, de que chão, de que horizontes, de que neves, de que fráguas, de que sedes, de que montes, de que norte, de que lira, de que desertos de morte, vieste tu, feiticeira, inundar-me de vida. De qué noche de morada, oh, de qué breve mañana llegaste tú, hechicera, de nubes deslumbrada. De qué sueño hecho mar, oh, de qué mar no soñado viniste. de tu hechicera anidarte a mi lado. ¿De qué fuego renacido o de qué lumbre apagada viniste tu hechicera a secretearme al oído? ¿De qué fuente, de qué agua, de qué suelo y horizonte, de qué nieves, de qué fraguas, de qué sed, de qué montes, de qué norte, de qué línea, de qué desierto de muerte viniste tu hechicera a inundarme? De que horizontes, de que neves, de que fraguas, de que sedes, de que montes, de que norte, de que lida, de que deserto de morte vieste tu feiticeira inundar-me. Deixa-me rir. Essa história não é tua. Falas da festa do sol e do prazer, mas nunca aceitaste o convite. Tens medo de te dar e não é teu que queres vender. Deixa-me rir. Tu nunca lambeste uma lágrima, desconheces os cambiantes do seu sabor, nunca seguiste a sua pista do regaço à nascente. Não me venhas falar de amor. Deixa-me rir. Tu nunca escutaste esse engenho de que falas com tanto apreço, esse curioso alambique onde são destilados noite e dia o choro e o rir. Deixa-me rir. Ou então deixa-me entrar em ti, ser o teu mestre só por um instante, iluminar o teu refúgio, aquecer-te essas mãos, rasgar-te a máscara sufocante. Escondida a vida inteira. Domingo sabe de cor o que vai dizer segunda-feira. Um